Pô, Renan, tava lembrando aí do tempo de criança, lembra, meu? Jogar uma bola, curtir um shopping, dar um rolê, pá, era mó louco, fala aí. Uma época da hora, né, mano? Não tinha compromisso, não pensar em nada de ruim, não tinha problema. É, ficar o dia inteiro à toa, você gostava, né, vagabundo nato. Felizmente hoje as coisas mudou tudo, né, mano? Tá tudo diferente, sei lá, uma pá de coisa louca acontecendo, pá. É, hoje em dia a gente tem que pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Hoje em dia não é na mão igual na antiga. Hoje em dia tá embaçado, mano. Muita treta. Pode crer, você para pra pensar aí, uma pá de gente boa indo embora, mano. Mó saudade de uma pá de gente aí. Mas infelizmente é a realidade, né, mano? Temos que aceitar e lutar pra tentar mudar alguma coisa, pá. Embaçado, é o Brasil que a gente vive, né? Muita gente morrendo aí injustamente, né, mano? Mas essa época já passou, agora a gente tem que pensar no futuro. É isso aí, mano. Agora tem responsabilidade. Tem que pensar no amor, ó, o amor, mano. O amor é embaçado hoje em dia também, mano. É importante, tem que manter uma postura da hora, né? Pra não cair do cavalo como acontecia antigamente. Mas é isso mesmo, mano. Continuar vivendo com a cabeça erguida e tamo junto. Demorou.